8 complete sinal, Sami Torre em 1 no 8 decimal meio. 1 decimal meio. Autorizado direto da El. Da El, 317. Torre Salvador, é o Trip 52, 1 no 8, passou externo, baixar travado. Boa noite, Trip 52, 1 no 8, pouso autorizado, pista 90, 28, 0 graus, 1 no 2, Nasha. Gente, Trip. Salvador, o TAN 3560 está livre da restrição de 5 mil ITAP? TAN 3560, após ITAP, desça para 2 mil pés, que nega 1 no 0 no 2, autorizado pelo ANS, reporte estabilizado. Sim, então mantém restrição de ITAP, reporte ITAP, desce para 2 mil, livre ANS, TAN 3560. Plano 603, copia. Copia na escuta. Plano 603, Brasília, aprovado nível 360, via Pesolo 17. Decola da pista 10, perfil de saída Arbó, Elefa, Ofito. Transponder 5472, controle 11935. Poderia só confirmar o transponder e o nome e essa saída aí? Ok, o transponder é 5472 e a sua saída será Arbó, Alfa, Romeo, Bravo, Oscar, Romeo. O senhor vai cumprir o perfil da Arbó até Lefa. Após, voa direto, Ofito. Possível, então. 360, conforme autorizado. Decola no zero, com esquerda, Arbó, Elefa. Após Elefa, voa Ofito. 5472-9-8-6-1-3. Só um momento, quando 6-1-3. 354, 5218, taxa via Alfa, Juliette, remota 1 no 3. Mensagem para o 5218? Juliette, remota 1 no 3. Boa Bono 613, a sua curva será à direita, ok? Direita, e o transponder 5472, controle 1935. Tá ok, tá. Então curva à direita, ao invés de esquerda, direita, 1935. Obrigado, não, 613. Salvador, TAM 3603, pronto para o pushback no gate número 7. TAM 3603, coordene com a equipe de solo que após a passagem do ATR da trip, está livre o seu pushback, chama para o táxi. Afirmativo, após o ATR, está livre, TAM 3603. TAM 3197, SAMI Recife, em 125 decimal 1, 133 decimal 25. 251-3325, boa noite, TAM 3197. Comandador, boa noite, eu sou 3258, transfere, transfere, informação ouvida. TAM 3258, desça para nível de voo 050, autorizado chegada Mari. 050 Mari, pode baixar. TAM 3258, correção, desça para nível de voo 060 e voe Mari depois de TAP. Ok, então da presente voa Mari e Mari TAP, eu sou 3258. TAM 3662, após o TAP, desce para 2000 pés, que nega no 02, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. TAP 2000 pés, reportar estabilizado, TAM Estabilizado no ILS, TAM 3560. TAM 3560, complete sinal SAMI Torre em 1-8, decimal 6. 8-6, obrigado. T2225, prossiga. Confirme a hora do plano. TAM 3662, reduzir velocidade para 1.90 mais. Bora vizinha, 3662. Gente, agora abaixou e travou. TAM 3560. 3560, pouso autorizado, pista 1.0. Teve pouso, pista 1.0, TAM 3560. Ok, ciente, chame mais próximo, ok? Tá, 3858, desça para nível de voo 050. 050, 3858. Solo leve 587. 5827, Galeão, aprovado nível 360, via Pêsulo 10, SMAP, após conforme rota do plano de voo. Decola da pista 10, perfil de saída da Euleda Bridge, com curva à direita. Transponder 5474, controle 11935. Após a Pêsulo 10, SMAP. Aciona 5474 e o controle 1935 para o 5827. Web 5827, coteja após o SMAP conforme rota do plano de voo. 7 SMAP, após o SMAP, mono, pro Galeão, o 5827. Confirme 5827? Pode confirmar a autorização que foi dada para o 5827 após o SMAP? Ok, após o SMAP, o senhor prossegue conforme a rota do plano de voo, coteja. Após o SMAP e a descida pro Galeão, 5827, SMAP ou não? Ó, SMAP após direto Lúvito, direto Bravo, Bravo Charlie após direto. 7 após SMAP, Lúvito e após Bravo, Bravo Charlie, 5827. Correto, chame pronto, 5827. 5827. Salvador, Scan 3606 para o Charlie. Tem a bola 158, autonomia de 4 horas e alterno Galeão. 3603, táxi via parte 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre no 86, ajuste no 0 no 2, bom voo. Parte 1 Índia, no ponto de espera, torre, uma boa noite, 3603. Solo, bom no 613, puxa o estacionamento, 0 1. Bom no 613, aguarde. 3662. 3662, complete final, chame torre em 18, decimal meio. 3662. Seria um estimado pro 9113? Bono 6113, senhor aeronave, tá que sendo um patiano pro ponto de espera, assim que a mesma livrar, o senhor será autorizado. Obrigado. No portão 6 para o pushback acionar. Bom, no 885, aguarde. Aguarda. Bom, no 885, está livre inicial no 06. Só informo que o senhor será o número 2 no táxi. Tem uma aeronave à frente no setor que chamou primeiro, que ainda não iniciou por causa do tanque. Então. Está autorizado, porém, vai ser o número 2, né? Afirmativo, gol no 885. Bom. Gol no 613, coordeno com a equipe de solo, que após o Airbus da Tony virar totalmente a retaguarda, está livre o seu pushback e chama para o táxi. Para passar o Airbus autorizado, 613. Rodô, boa noite, tá 3560, Libra. Boa noite, tá 3560, táxi via Alfa, mantém posição da Juliette. Alfa, mantendo sua Juliette na frente, 560. Salvador, muito boa noite, 723 da UED. Perfeito 1510, 20 da Vitor. Rodo 75727, desce para nível de voo 060, autorizado de chegada Mari. Autorizado direto TAP. 1723. Correção, Webjet 5723, desce para mim, voo 060, autorizado direto TAP. 6060 TAP, mente em posto 723. Até a posição da 3560. Até a posição da 3560. Salvador 4070 da Azul, boa noite. Azul 4070, desça para nível de voo 070, autorizado de chegada Mari. 070 da Mari, 4070 da Azul. Salvador Web 5827, posição número 2, falamento de feedback. Sim. Webjet 5827, na posição 52, vamos confirmar na posição 2, acionamento de feedback. Guarde, previsão de mais 2 a 3 minutos, Web 5827. É, está aguardando. No 29. Veiculagem 36603. Para o táxi, voo 1885, POB de 126, 358 galhão. Positar para 2000, autorizado ILS, reportar estabilizado, 6310. Aguarda o tráfego da companhia e vai chamar passando o finger número 5, voo 1885. Boa noite, vem a Alfa, aguardança da Juliette para ingresso, 5362. Para o táxi, Ambiano 3, 101 a bordo, 3h44, com fim. 3h44, com fim, está com fim PB? 101. 101? 101 não, 101. 7, Indy Alfa, ponte espera 186, ajuste 101 no 3, tem um voo e boa noite, voo número 3. Boa noite. Boa noite, 85, segue o banho da companhia Indy Alpha, ponte espera 186, ajusta no 03, bom voo, boa noite, 85. Ok, então tá bom, segue o tráfego e não precisa reportar nada. Obrigado, boa noite. 560, recebe a passagem do segundo tráfego da Gol, no Traverio, portão agora, meia dúzia. Após ingresso via Juliette, prossegue o portão 04, 3560. Gente, após a passagem do segundo Gol, segue o portão 04, via Juliette, na 3560. Oi, Salvador, bom, menos 3, pode esperar 0, pronto. Menos 3, a linha da cola separada? Seu ativo, menos 3. Menos 3603, decolou 47, controle 1935, bom voo. 1935, 3603, boa noite. Segura menos 3, a linha da cola pista no 0, 28, 0 graus, 1 9. A linha da cola imediata, menos 3. Boa noite, TAM 3603, decolou e nasceu. TAM 3603, contato radar, suba para nível de voo 340, saída da EL, autorizado direto da EL. Direto da EL, ao nível 340, TAM 3603. Juliette, TAM 3603. Meia 62, via Juliette, portão 08, está 3662. 308, 5827, observando o parqueamento do aeroporto da TAM, à sua esquerda, no portão 04, após, está livre, chame táxi, web 5827. Após o TAM, está autorizado, 5827. Torre, Salvador, Bono 885, no ponto de espera, não tem escuta. Bono 885, boa noite, mantenha o ponto de espera. Mantenha o ponto. Torre, boa noite, TAM 3858, passou externo, baixado, travado. TAM 3858, boa noite, pouso autorizado, pista 10, vento 80 graus, 11 mais. Livre pouso na 10, 3858. 35. Controle 1, 99, decimal 35, bom voo. Grau 35, boa. 503, no transponder, sempre 1935, controle. Vai, 352, eu nomeio na remota, sempre pronto, pushback. Agora pronto, pushback. O sinal 6310, reduza para velocidade de aproximação, tráfego que o precede a 7 milhas, é um alfa 320. Reduzindo a 6310. Atingindo 050-5723, leve. 5723, após o TAP, desce para 2.000 pés, que nega 1013, autorizado sinal LS, reporte estabilizado. E após o TAP, desce para nível 2, desce para 2.000 pés, 1.003 ajustado, e reportará estabilizado 5723. DS-6310. Funcionar 6310, complete sinal, chame torre 1 no 8, decimal 6. 18-6-6-3-1-0. Salvador, Chanel 6-3-1-0. 3-1-0, boa noite. A número 2 para pouso, aguarde pista livre. Vento de superfície 8-0 graus, 1-4 metros. Baixou e travou? Baixado, checado, 6-3-1-0. Azul 4070, desça para nível 050. 050, 4070. 3224. 2209. Já está reduzindo 4070. Está ciente da informação, Vitor? Obrigado, boa. Só um minuto, copy, ajuste agora, modificou para 10, 13, 1003. Ok, 10, 13. Salvador, uma boa noite, então 3858, livrando para você, escuta. 10, pouso autorizado, pista 10. TV pouso, 63, 10. 7. Alfa Juliette, 307, obrigado. Papatango, Romeu, Papatango, serviço radar terminado a 53 milhas, sudoeste, Salvador, chame Léo em 120, decimal 1. Solo Web, 587, está pronto para o táxi, 135 para bordo, 3:49, alterna Guarulhos. 3:49, Guarulhos, só confirma o PLB? 135. E a Índia Alfa, ponte espera 118.6, ajuste no 013, bom voo, boa noite, Web 5827. Índia Alfa, ponte espera 18.6, boa noite, 5827. Capsula autorizada? 5 ser autorizada, afirmativo. Tente inicialmente a linha e mantém. Capsula na verga, 1 8. A linha mantém. 1 8. 8 5 7 2 3. Complete final de Sami Torre em 1 8 decimal meio. 18 meia, boa. Corre, Salvador Web 5827.090. Pronto. Oxana R63, 1-0, no solo 5-4, libera direito, sem 1-2-1-19. Continuar 2-9, 3-1-0. O Web 5723, continue a aproximação, informaria que está livre. A manhã da Gol irá iniciar a rolagem dentro de distantes, vento 80 graus e 10 nós. Certo, Web 5723, está passado de trabalho. Gol 1-885, vento 80 graus e 10 nós, autorizado a decolar, pistão 9-0. Assim de alinhar, está autorizado a decolagem, 8-8. Gol no 6-1-3, Sami Recife em 1-2-6-0 ou 1-2-8-8. 2-6-0-2-8-8, gol no 6-1-3. Está livre, pouso autorizado. Pouso autorizado na 105723. Torre 2224, está pronto, copia. Pronto, 2224. Torre 2224, Juazeiro está autorizado nível 350, via Upper Zulu 19 até Bangu. Após, prossegue conforme o plano, decola da 10 com curva esquerda na subida Momo, após Cogbu. Após frote, aciona 5506, controle 119, decimal 35. Autorizado o traseiro, 0119, partiu direto, decolando 0050, modo, código de frote, 0119, 2224. Motor no 4, chame pronto, pushback, passarei 224. Está pronto, pushback, 224. Livre, chame táxi, passarei do. 6310, próxima esquerda, Juliette, prossegue portão 01. Esquerda Juliette, 016310. 050 ITAP, formando a bandeira high speed aí, tem o passageiro desmaiado a bordo, ok? Estamos ciente, gol no 940. Estabilizado em direto, azul 4070. Azul 4070, complete final de Sami Torre em 1-8, decimal meio. Obrigado, senhor. Torre, Salvador 4070, boa noite. 4070, boa noite, baixei, tá louco? Viva, tio. Aumento de superfície 80 graus, 139, aguarde aí, pista livre. Guardando, 4070. Alternando aí justamente por isso. Poltrona 940, a senhora que passando mal está na poltrona do lado direito.